Minha beleza é deusa grega Afrodite. Não, é deusa negra que o padrão Afrodite. Como já diz o ditado, tem que carregar o pente, já que eu ando com o cabelo armado. A deusa da beleza é Vênus, só se for o Williams ou Serena. Eu sou preta, não morena. Olha a minha pele, não sou Gisele, sou Naomi. Michelle e Obama nos deram fome, fizemos fama. Pus música nos fones, a esperança dos falantes. Eu vim da lama, sou diamante, Luiz Gama. Raiz africana da Guiné, de Níger, me chamavam de Níger. Hoje sou a negra líder, negra livre. Com todos os problemas que uma negra vive, eu também já tive. Mas não negativize, não sou negativista. Eu sou negrativista, então avise. Reta, mulher preta, já nasce com a coluna ereta. Eu sou um cheque em branco quando tô com um microfone. Não é um assalto a banco, eu vim buscar meu black money. Tipo Rosa Parks em Montgomery. Tô no primeiro banco, esse lugar é meu, não me levanto, sorry. Olha como é que eu tô fazendo meu rap, vou usando intelecto. Money te infecto, tô com tanta joia, pitou o detector. Se não me vejo, não compro. Black money é o futuro, tipo um preto pelo outro, boom, boom. Essa é a magia negra, então acredite se. Just